Voltamos aqui ao pé da letra. Estamos com Matheus von Kruger. Matheus, é o seguinte: a gente conversou aqui sobre música popular, falamos aqui até sobre os mitos aqui. Só que é interessante que o mito também está relacionado ao passado, né? As tuas referências musicais aqui, cara, o que você olha na tua canção e diz assim: nossa, aqui tem muito de. O quê, amigo? Olha, tem muito de Minas, tem muito de Milton, né? Principalmente isso é a trilha sonora dos meus pais. Tem muito dos baianos, Gil, Caetano, João Gilberto, Essa é a cama do Dorival. Matheus, né? Eu acho que talvez uma das mais fortes, junto com o Milton, os baianos, assim, porque outro dia eu fui ver assim as músicas que eu sempre toco no show, Mistério do Planeta, que são dos Novos Baianos, Moraes e Galvão. Eu toco o Domingo no Parque do Gil. Eu faço referência ao Caetano na Tua Presença Morena, numa música que chama As Ruas. Década de 70 Então, total, né? total, é muito curioso. Eu toco Tom Que Zé, maravilhoso. que é maravilhoso, e é muito curioso que foram escolhas assim que eu não pensei muito, sabe, conceitualmente. Foi mais uma coisa assim, cara, eu amo essa música, eu adoro tocar, eu acho que eu consigo transmitir uma coisa minha através dessa música. Então foi assim que eu escolhi, É sabe? um pedido, né? Então É um cartão de visita, né? Olha só o que vai rolar, né? Olha, exatamente, tem um amigo meu que é engraçado, né? Que quando a gente toca a música dos outros, o compositor já tem um pedido de desculpa incluído, né? É tipo assim, eu não sou cantor, eu sou compositor. Então, se eu cantar a música do outro, Ah, sim, total. O cantautor, ele se vale disso, né? Isso Sim. é engraçado. Mas mesmo assim, a gente é como se a gente quisesse dizer assim: olha só o livro que eu tenho na minha estante, olha só o CD que eu escuto, né? Total, isso é muito legal, cara. Eu acho muito legal. E eu acho que, assim, mesmo não sendo um grande intérprete, dá para você colocar você na canção do outro. A interpretação, ela não necessariamente ela tem a ver com uma super voz ou uma técnica apurada. Eu acho que ela tem a ver com o tanto que você incorpora aquela carga emocional daquela música e consegue transmitir. Você tem que comunicar, a gente tem que comunicar, sabe? O intérprete é um grande comunicador. Eu também acredito nisso. Eu acho que tem shows e shows, né? Tem shows que você procura ver a excelência do aonde é possível a beleza chegar, né? E que são por isso que eu acho também que o incentivo às vezes dado para fazer o show. Mas é que tem shows que são visualmente absurdos, são, né? A qualidade é quase um projeto igual a da NASA, né? Tem que rolar, né? Tem que rolar. Se ninguém quisesse fazer um show assim absurdamente grande, eu acho que a gente nunca tentaria fazer uma evoluir nas canções também, né? Em compensação, a criatividade, né? Do simples. E a da verdade também é um espetáculo que a gente também curte, né, e vê, né? Cara, eu acho que tem lugar para tudo. E sim, eu acho assim que os especialistas, os caras que vão a fundo num assunto só, assim, ficam especialistas nisso, esses caras, eles influenciam todo Sim. mundo, né? Todo mundo que quer comunicar para muita gente. Se você pega o melhor dos mundos, você vira um cara com grandes Sim. referências. E esses shows, superproduções, cara, são experiências muito além da música, Não né? pode esquecer que também são eventos de uma determinada geração, né? Que vão ser inesquecíveis, né? É quase como carimbar: nós estivemos aqui nessa data tal e fizemos isso. Só que sem Isso, objeto, né? isso. Uma É vivência como interna. Woodstock, né? Sei lá. Pô, imagina, o Woodstock já foi vivido por tanta gente que não esteve lá, Então, né, através das gravações do. tem gente que critica, assim, né? Eu acho, eu não acho válido. Eu acho que tem para tudo, como você diz, né? É, não, e voltando a essa coisa da qualidade, cara, foi muito interessante que eu fui lançar o meu DVD em Nova York, e eu fui assim com um pouco de receio, assim, porque, cara, lá os músicos são tão incríveis, todos. O cara que toca no metrô, o cara que toca nas grandes salas, todo mundo de todas as classes sociais, os caras são muito A preparados, humanidade tá sabe, lá, né, assim. praticamente, né? Cara, é incrível. Nova York é uma cidade que eu não conhecia e fui agora no final do ano passado pela primeira vez e fui trabalhar, então foi uma realização de sonho, assim. Mas o meu receio era que chegasse, que caísse em cima dessa questão técnica, Sim. assim, sabe? Pô, mas esse cara não é excelente, violonista, ele não é excelente cantor, ele não é excelente, sabe? Assim, eu Como falei, se pô, as será? pessoas procurassem isso, né? Pô, pois é, e ó, foi o contrário. O feedback que eu recebi foi o melhor possível que foi. Eu consegui comunicar uma brasilidade que eles não tinham ouvido ainda. Foi o que eles me falaram. Eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, que ele falou assim: é nitidamente brasileiro, Ah. eles diziam. Mas assim, tem muito você nessa história, você. Quais são, eles ficavam me perguntando quais são as suas referências. Eu falava, não, as minhas referências são essas. Eles falavam, não, mas isso eu já ouvi. Aí então foi, eu senti realmente que o que eles curtiram foi a Foi coisa tua autoral. presença, né? Na verdade, a tua leitura, né? Pô, foi muito legal isso, cara, muito Não, mesmo. isso talvez seja a consagração, né, do que você acredita, né? Foi a sensação foi essa, assim, eu estava num país estrangeiro, num lugar que é o mundo inteiro, Sim. né? Fazendo a minha música, minhas canções, assim, coloquei uma outra É que a referência gente às vezes fica, o foi. compositor fica muito preso ao seu mundo de repetições, né? Do mesmo você sempre, né? E uma hora a gente tá insuportável para nós mesmos, né? E Cara, aí, isso é mas tem incrível. muita, Por isso que eu acho que a gente tem que mas tem. viver. A gente tem que sair aí, sai, vai viver, vai se Mas relacionar. esse é o Vai. lance, né? Porque a gente fica muito com a gente mesmo, muito com a gente mesmo, então a gente. Depois, quando a gente vai mostrar o nosso trabalho, todo mundo, nossa, que legal, super original. E a gente. Aí você nem entende, né? A gente tá com aquela assim, nossa, eu não aguento mais tocar essa música, né? Lá em casa, né? Não consigo mais. Já quer se reinventar o tempo todo e o pessoal ainda se surpreendendo com o seu antigo, Exatamente, né? isso é muito interessante. Tem uma música minha com dois parceiros, o Leandro Jardim e o Rafael Grina, que chama O Seu Novo, Meu Prazer. Era colocando assim essa questão do interesse pelo novo, né? Que a gente, como compositor, tem e que muitas vezes as pessoas não têm. Então a música fala vem, desfaz. Traz teu silêncio, traz só teu silêncio. Zen, audaz. Zen, audaz. Traz teu. Putz, esqueci, cara. Essa música é tão antiga, mas a questão da música Já é tá essa, escrevendo o assim, Roberto Carlos já, deixa né? vista, corra o risco da queixa, sabe? Queira mesmo que em vão. Nessa coisa, assim, de que Lindo as isso, lindo pessoas. isso. Lindo. Tudo veio a partir de um livro do Kandinsky, que ele escreveu, o pintor, e ele dizia que as pessoas, muitas vezes, elas vêm cheias de tinta para as telas que ele pintava, entendeu? E não deixava as tintas dele imprimir na alma das pessoas. As pessoas não se deixavam imprimir pelas, Pelo né, novo, né? pelo novo. Então, é isso, assim, eu Queira acho mesmo que. que em vão é muito bonita essa frase. Eu tenho uma música também chamada junto de parceria com o V. Domingos, que chama-se Inversos, que me fez lembrar também. Ele fala também, né, nessa parte de queira, apenas queira. A subida é a descida do querer, sabe? A descida é do decidir, né? Descida. Ah, Descida sim, que legal. Beleza. é a subida do querer, né? No sentido descida, no sentido de, De decidir, que né? legal, cara. É de um trabalho que a gente fez chamado Stradivarius. Pô, que legal. É engraçado você falando isso, cara. Me veio o trecho que eu Então manda aí. esqueci. Da descida. Descida é o que te faz Isso, subir, isso. né? Coloca Zen, audaz, trai seu bom senso em paz. Distrai seu bom senso. Nessa coisa de que do antigo, né? Do dever, assim. Que pode ser também distrair, né? De não trair, né? É muito interessante. Exatamente, exatamente. Você bom, deixa, trai o seu antigo, deixa vir o novo, né? Mas decide isso, Exato, exato. sabe? Não fica no automático. Essa é a Que questão, é, na assim, verdade, sabe? uma proposta de todo mundo, né? Quem tá na área independente, que somos todos nós, né? Precisa passar esse conceito, principalmente para um público que ainda há de vir, que são as crianças, né? De que se pode inovar a cada tempo, né? A cada tempo, né? E para começar a inovar é escutar coisas novas, receber artes novas, receber coisas que. Ou tentar estudar coisas que você nunca pensou em estudar, né? E sempre nunca ser o mesmo, mas sempre ser. Nunca se trair, mas sempre mudar, né? Uma coisa que acho que talvez seja o único jeito de todo mundo ser mais tolerante com todo mundo, senão não tem jeito. É verdade. Tem a questão do novo tem a ver também com o outro, né? Deixar o outro entrar no teu mundo, né? Curtir o diferente, É isso, isso é muito E legal, talvez seja esse, né, o nosso espírito, né? De ser sempre assim, né? E é a nossa bandeira, Sim, né? cara, eu busco isso na minha arte, certamente eu busco isso. Perfeito. Matheus, vamos terminar aqui a nossa entrevista, que está fantástica, né? Mas temos o nosso tempo aqui. Infelizmente, né? Mas acho que é legal, né? Que o conciso também tem que ser bem absorvido também, né? E muito Total. obrigado pela presença aqui no Ao Pé da Letra. Aqui na. Eu que agradeço, Bruno. Muito legal o seu programa. É um lugar onde você realmente dá espaço para o compositor, para a pessoa se dizer com mais palavras, né? Porque muitas vezes os espaços são poucos, o tempo das pessoas é pequeno. E aí eu acho que quem ouve o seu programa está disposto ao interesse, né? Está disposto a buscar o novo, como a gente vinha Legal. dizendo. A gente tenta fazer com que os compositores falem um pouquinho mais do que de um tempo numa canção, né? Exatamente, é muito Muito legal. obrigado e você, só para terminar aqui, o teu DVD já está à disposição. Já. O meu site tem tudo lá. Tem como comprar, tem como baixar o áudio do DVD e dos dois primeiros CDs. Perfeito. E o site é? Mateus com TH VK.com.br. Perfeito. Lá tem tudo, lá tem todas as suas referências, agendas também. Agenda também, e tem o meu Facebook também, que é Matheus VK também. Perfeito ali. Então, muito obrigado, amigo. Quando tiver um próximo projeto, vamos convidar de novo para vir falar aqui, tá bom? Maravilha, combinado. Valeu, Bruno. Um abraço, gente. Tchau, tchau. E a gente volta numa próxima semana com mais um convidado para falar sobre letra, composição e também tudo que a MPB pode oferecer. Um abraço, amigos, até semana que vem.